过来的。 那咱们俩说一天的工完的，从哪里到这家做工的？刚才我问到前线去工作的。 啊，对了，对，刚才没说完的，刚才你说的那个事儿。 Are you in the deviation by the left? Deviation now and will be need another deviation heading 040 for the next 10 to 15 miles. Right. decolar e quem manteve a posição? Fora da decolagem. Bem, usou 9244, tudo já decolagem. Infantry 3604, a língua tem, que é o 0 a 0. A linha Infantry 3604. Autoriza a presença de uma tente de 2 e 3 mil pés. Autorizado até 2 mil pés. 3 mil pés ainda negativo, devido ao tráfego na entrada da PUCA. Sim, preferiu não mandar a serviço, pode afastar mais algumas milhas no corredor forte. Você está com problema na saída? Chega até 2 mil pés inicialmente, aguardando a autorização de 3 mil pés. Sim, 2 mil pés aguardando a liberação, vamos dar a frente. Nós em 2-2 da companhia Lima tem que assistir o mulher. Manda para a companhia Lima, tem uma operação de emergência. Autorizado, extensão entre 2 e 3 mil pés. 2 e 3 mil pés, vamos para 3. Vamos 7-1, desça para 2 mil pés, que é 1-0-9. 3-0-4, decolado 3-1, no chão com o Zona Salvador, 1-2-0, destino 8. Agora, 3-0-8, obrigado. Chama o centro Recife, frequência 1-2-8, destino 8. 2-8-8, com voto de boa, time, ali. Valeu, até volta. Viva, valeu. Salvador, bom dia, TAM, 3-3-0-4. 3-0-4, contato radar, Sudavia, saída Arborona, para nível de voo 3-8-0. Atom 3-8-0, Arborona, Atom 3-3-0-4. Atom, Oscar, Golf Kilo, Radar Service, Terminator. 57 miles from Salvador, contact Leos, frequency 120.1. Então, 3663, autorizado a colagem, piso no 0, vento no 70, grau 08, nós. Romeo 3, decolado 33, chegou o Rui Salvador, 120258. 208, bom dia, doutor 63. Salvador, muito bom dia, doutor 663. 63, contato radar, suma via seleção, voo 1, para nível de voo 340. 340, salvo 1, está visando a autorização da presença. Pode cruzar 2.000 pés, vai cruzar direção. 2.000 pés, obrigado, 363. Rio 271, autorizado sinal e LF. Se rei, pista 1-0, informe estabilizado. Autorizado, LF, obrigado, boa noite, não sei se está mais fácil, Oi, 06, autorizado o táxi até o seu reporte para cruzamento, pista 1-0. Autorizado, 1-1-0. Papá, Lima, Papá, Mike, o controle. bom dia, voo 2071, final da 1-0, vai estar lá. Sua voz de transferência 4-8-1-0-1-0. Papamite chama a torre agora na sequência 1-8 do Semana do Rio. Vai chamar a torre e olhar Papamite, obrigado. Salvador, bom dia. O helicóptero para olhar Papamite. Eu siga. No Rosto 44, próxima teada, visão para o campo. Sucesso para o pouso no Pátio 4. Tem que ir no Papamite, visão para o campo na final da guerra. Ah, positivo, visual pro gol, até o outro lugar. Teste, mantém a separação da mesma autoridade até o pátio 4. O vento é 0.08 mais. Poderia confirmar, autorizado direto ao pátio 4? Afirmo, se dirigir autorizado direto ao pátio 4, mantém a separação com o mesmo. Ok, vamos manter a separação, autorizado direto ao 473 e levar para o mais. Chamando a 250, contato radar, dessa vez chegada a bombar de 1 para número de voo 050, vigilância. Tem 06, autorizado o táxi via pista, reporte aliado e pronto, captura 1-0. Passa nível de voo 1150, chama o centro, na frequência 125, décima 1. 25, 1, contato, registro, 363, bom dia, obrigado. 121, décima 90. 121, décima 90, voo 2171. Papamite, eu estou na parte 4, eu estou saindo. Contato um radar, por volta de chegada a Bombeiro de 1, chame no ponto de áudio de descida. Bem, chamador de Bombeiro, por volta de chegada, chame na unidade de descida, se você quiser. Zero, Mike Epsilon. Tá, já tem que um reporte para ingresso de 17, Mike Epsilon. Está para retorno, confirma? Sim. Se manter o cordão do seu lado, o reporte visual com a nave. Apesar do cordão estar lá, você vai reportar visual, você vai voltar. Autorizado da colagem, pistão no zero, vento no 40 graus, 07 nós. Já de 5780, desça para 5 mil pés, que é na Gama 019. 5 mil pés, Gama 019, 2780. Deixa lá na 250 após o tato dessa via, para 2 mil pés, que é na Gama 019. Acho que uma atenção de 1500 pés, tem um traço decolado agora da 190, um P3 da Força Aérea, vai passar a 1000 pés diretamente nesse setor. Aí mantém, Mike Epsilon, abandono pronto. 06, decolado 247, 1.2, 1.20, 1.80. 1.20, 1.80, recurso também. Salvador, bom dia, Olimpo 06, decolado, mantendo mil pés na reta. Olimpo 06, esquerda e rota, radial 073, mantendo ainda 1 no meu pés, tem legal na 0 no mais. Esquerda e rota, 073, mantendo mil pés, Olimpo 06. Autorizado a colagem, pistão 7, vento 140 graus, 09 nós. Professor, rola 1500 pés no Papá 18 Alfa, reporte quando fizer com o operador. Controle, sabe mesmo? Possível o controle, sabe mesmo? 4, 12 horas, 9 milhas em voo local, passando 1500 pés no Papá 18 Alfa, responde quando visual com o trato. Mesmo nessa ciência que você viu. Ainda no visual reportará o seu código de transporte do Papá? Falado 0155, era 11 horas, 8 milhas, próximo ao litoral, mantendo 1500 pés. Gente, eu não vi o áudio, por favor. Tem algo que eu acho, já viu o operado? Afirma. Chega a torre 1-8-1-9-5. Tem 1-9-8-1-9-5, tem algo que Torre Salvador, tem algo que eu acho, a próxima serra já viu o com campo. Cargo Fiesta, autorizado cruzamento, retorno Santa Rosa da Rima. Confirme. Autorizado final no 7, retorno Santa Rosa da Rima. 10. Gente, no 3, com o Dachê, ponte no trajeto, fora da barra. É uma trajeto, fora da barra, o Mike que acusou. Gente, Sinê. Via chegada com o de 1 para o nível de voo 060, que é legal no 019. Autorizado o pouso na 7, vento, nesse 0 grau flight final, e ele vai ser rei, chama a torre, eu amo o outro, final 95. Mike, 3 milhas para passar a Conde, seu uso é determinado, chame o controle, Aracaju, eu dou 0 do final 3. Chamando 63, 1-1, passa nível de voo 1-5-0, chama o centro na frequência 1-2-5, décima 1. 1-2-5-1, mestre, décima 1, bom dia. Meio autorizado, sinal e LS, X-Rate, estamos a zero, informando o localizador, que é melhor uma 09. Papai, meu nome é Erosca Whisky, chama a torre, Salvador, na frequência 1-8, decimal 95. Oi, Salvador, 1-8, Guardião 05, reporte pronto para decolagem. Autorizado, comprou na hora S. Fique atento à passagem de situação nacional na 7. Reporte fora do solo. Rádio 3780, sala 02, libera a direita, chama o céu, 1-2-1-2-9. Teste, libera a direita, sala 2-9-2-7-0. Aguarda, eu inicialmente, decolagem com o plano norte, tem que ser com isso da final no site. Número 2, autorizado, final, pulso, pistola no 7, vento, no 0 graus, 07 nós. Atualizado, novembro da curva, foi o 07. 094, contato radar, autorizado de chegada, bom dia de ano, desse aí mantém nível de voo 080, cancelado as restrições, que não é na 09, Salvador. Obrigado, daqui a pouco. Salvador, muito bom dia, o SAM 3896. SAM 3896, informo Alfa Serra 50, a sua esquerda, 510, na escala do seu pouso. Autorizado, pouso, pistão na 020, no meio 0 grau, 069. Ok, livre de pouso na 10, 3896, baixada lá. Guardião 05, afastado da sua comida. Gente, Guardião 05, segundo ator Salvador, 20, 29, 0. 10, 0, décimo 8, 0, grato. Como 094, continue descida para 423, que é na uma 0, 1, 9. Até 4000 com 10, 1, 9, com 10, 9, 4. Muito bom dia, o Guardião 05. Guardião 05, controle pela gala 019, possível. 0019, confia, escuta. Enquanto a gente vai, na minha cidade. Gente, confirma o local do sobrevoo. Guardião do setor AS, faturado pela cidade, com destino ao comércio para a escolta de valores. Gente. Desce em matéria a 5 mil pés, que é na 1019, voltou para sequenciamento. Cruz à esquerda na proa 040, e me passa pelo localizador. Para 5 mil, sequenciamento, 1 operação para sequenciamento, sinal ILS XVI da 10. Cruz à esquerda. Vou na proa 050, limitado pelo localizador. Esquerda 050, limite ao lote, voo na 94, desce para 2000, PNH 10, 19, PNH 2000, a gente permanece no 1094. Acho que o Pagulso desce e mantém a 4000 pés, PNH 10, 19. Só para ter um acho que o Pagulso desce e mantém a 4000 pés, PNH 10, 19. 2065, além de cola pista no 0, vento no 80 graus, 089. Além de cola da 190, voo 2065. Uma tribulação, uma tribulação de forma. Mantendo esta proa, seu novo limite agora é o Kilomark 120 do NDB, recebra. Fala seu novo Kilomark 120. Quatro, próxima duna, batendo 500 pés, não vai interferir com a aproximação. Eu sempre falei, não tem 500 pés, eu vou na 0, na 4. Ali vai interceptar essa proa? Autorizado interceptar essa proa, livre LS aqui, informe estabilizado. Livre LS sendo estabilizado, eu vou na 0, na 4. Estou passando Yankee Romeu Bravo, controle. Yankee Romeu Bravo, coroa de Serra Índia Coimbra, está com coroa de Salvador, mantendo 500 pés, está com a bordo, código 02111 do Yankee Romeu Bravo. Procede o pouso em Salvador, com quem? Afirmativo, senhor. Pode, foi feito o plano de voo? Afirmativo, do Wellington. Afirmativo, então, mantém o setor aguardando transferência com a torre de controle. Bravo. 065, decolado 1-7, 14, Salvador, 20, decimal 8. Salvador, 1308, 1-2065, bom trabalho. Direcionado, chão. O localizador curva à direita na proa 150, desça para 2010, em fonte estabilizada. Controle de Salvador, muito bom. Rádio voo 2065, decolonação bom. Voo 2065, contato radar, suba para o nível 360, via São Bono. 360, via São Bono, 2065. E aí, Romeu Bravo, chama agora a torre na sequência 1-8-95 para fazer a ação de pouso. Bravo. Torre Salvador, eu faço até o Guiaque do Bravo. Eu segui, Guiaque do Bravo. Guiaque do Bravo está na rotatória, senhora. Está ingressando seu circuito para pouso, extensão 4-4, Guiaque do Bravo. Prossegue final 7, aqui Romeu Bravo. Bravo. Golf Uniforme, declarado 1-4, uma temperatura até 2000, chama o controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Passa a ponta até 2000, controle 208, passa o Golf Uniforme. Controle Salvador, passa o Golf Uniforme. Passa o Golf Uniforme, pode cruzar 2003, autorizado direto, Argo. Sua matéria, nível 100, 100, 100. Paciência, Foz 2000, direto lá, não sei isso, mas eu jogou o primeiro fora. Papagolfo estabilizou. Acho que o Papagolfo compete final e leve, chame a torre na frequência 1, 8, 2, 1, 2, 3. Bom. Sistema norte da torre, não interferirá com o seu posto. Autorizado por sistema 0, vento 17 para o grau 08 mais. O meio se encontra-se a 500 pés. Estabilizado no dia a dia. Gente, cogiu a aproximação número 2 para a pouso. Bom. Lugar de Tarromeu, ali mantém cabeceira 17. Eu vou ferir o uniforme, vou direto lá, do presente. Direto lá, vou ser fora.